Espaço aberto. Tu. O seu pedido está no ar. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rave. I knew you were, you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. Cause I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare? Espaço aberto, tocando a sua música. Agora eu sei exatamente o que fazer. Começar a poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois eu queria demonstrar emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Disso os loucos sabem, só os loucos sabem.

Espaço aberto. Tocando o que te toca. Na primeira vez que a gente ficou, nós combinado era só fazer e não falar de amor. E não se apegar me parecia certo. Nenhum de nós queria o amor por perto. E voou, mas a segunda vez o coração voou. E aquele nosso plano de evitar o amor acabou. E bateu saudade daquele dia. Nós dois na cama, pura magia. Virou amor, virou amor. E bateu saudade, eu vim dizer: tô te querendo, me leva pra você. Me leva amor. Nosso combinado era só fazer e não falar de amor. E não se apegar me parecia certo. Nenhum de nós queria o amor por perto. E voou. Mas a segunda vez o coração voou. E aquele nosso plano de evitar o amor acabou. E bateu saudade daquele dia. Nós dois na cama, pura magia. Virou amor, e bateu saudade. E eu vim dizer: tô te querendo, me leva pra você. Me leva amor, me leva amor. Bateu saudade daquele dia. Nós dois na cama, pura magia. Virou amor, virou amor. E bateu saudade, eu vim dizer: tô te querendo, me leva pra você. Me leva amor, me leva amor, me leva amor, oh, oh, oh, oh. Me leva amor, oh, oh, oh, oh. Me leva amor. Bruninho e Davi, me leve amor, encerrando o espaço aberto desta terça-feira. Eu tô partindo, hein? Tô de volta amanhã nesta mesma hora, neste mesmo canal, trazendo mais uma edição do Espaço Aberto pra você. Super beijo, uma ótima terça pra todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Espaço Aberto. Espaço Aberto.